Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 11 de janeiro, terça-feira do ano de 2011. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana, espero que estejam a ter um ótimo dia de quarta-feira na companhia da sua Antena Web, a melhor rádio. Aqui você poderá encontrar a melhor música, os melhores locutores, a melhor informação, o melhor som, aqui na sua Antena Web, a sua melhor rádio, a sua melhor companhia em todas as horas do dia. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas. Primeiro, Eva Ramalho, Estou de Volta ao Meu Aconchego. Heróis do Mar, Paixão, e José Alberto Reis, Setembro. Fique bem, fique na companhia da Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, até muito perto das 19h30. Boa tarde. Sem fim. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Sabendo a nostalgia, a brisa vem salgada, a praia está vazia, desolada. As sombras vão cair, o sol já me anoitece, só sinto a areia fina que arrefece. Setembro sabe amar e a saudade. Nas memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deu. na solidão. Nas memórias que penso, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. O céu disfarça em cinza, no longe em que se perde, o mar já não se veste de verde. E lembro um mês azul passado junto ao mar, só por ti para te recordar. Setembro foi um mês eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. As memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Nas memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Setembro foi um mês eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Setembro foi um mês eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Setembro foi um mês eternidade. Setembro sabe amar. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos aqui na sua Antena Web. Um programa feito a pensar em si, trazendo-lhe a melhor música, a melhor companhia neste final de tarde em que você está em sua casa fazendo o seu jantar, dando banho aos miúdos, enfim, fazendo as lides domésticas. Vamos voltar à música com mais dois temas. Primeiro, Quinta do Bill, Se Te Amo, e Gal Costa, Um Dia de Domingo. Boa tarde, fique bem, fique na companhia da Antena Web. Agita,

Olá, amigos ouvintes, boa tarde para si mais uma vez. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para a receita de hoje, que é fruta com iogurte. Então é o seguinte, você escolhe a fruta que quiser, vários tipos de fruta a quiser, descasca a fruta bem descascada, corta em cubos, como fosse fazer salada de frutas normal, mete dentro do recipiente. Depois de estar a fruta preparada dentro do recipiente, pega em dois iogurtes de aromas que você quiser, os que mais gostar, vira os dois pacotes de iogurte para cima da fruta, mexe bem mexido e leva ao frigorífico durante 1 hora e meia a 2 horas. Ao fim desse tempo, já está pronta a ser servida e a comer. Digo-lhe, amigo ouvinte, que para além de ser uma receita bastante simples, é muito boa e bastante fácil de a fazer. Então, com esta receita, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã no mesmo horário, das 19 às 19h30, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Continuo na nossa companhia, na companhia da Antena Web, a sua melhor rádio, a que lhe faz a melhor companhia e a que lhe dá a melhor música e a melhor informação. Boa tarde e até lá!